Da Baixada Santista, são agora 2:08. Damos início a mais um programa Estação CBB. É, nessa tarde de muito sol, muito calor, depois de um feriadão merecido, né? Obrigado, senhor. Começamos mais uma edição aqui do programa que você já conhece, né? Todos os sábados, às 2:00, das 2 às 4, temos um encontro marcado aqui nas tardes, aqui do estúdio Betel FM. Quem tá falando é o William César. Hoje temos uma falta de 2 integrantes da nossa equipe aqui do Estação CBB, mas nem por isso nós não teremos o nosso programa especial para você, que é o Estação CBB. Temos a participação do Eber Samuel. É isso aí, Will. Eu tô aqui de novo para mais essa edição do Estação CBB, o programa que chega no ar todo sábado às 2:00 PM. E estamos começando mais uma edição especial, temos uma pessoa aqui nos ajudando, teremos também em breve a presença de alguém especial, né, pastor? Mas enfim, então, é mais uma edição imperdível, super legal do Estação CBP, com algumas surpresas aí, né? E exatamente, bem, o Samuca falou que a Dani não pôde vir, ela não tá, hoje ela não vai poder comparecer, e o nosso amigo Vitor também, ó, já quero deixar meu abraço pra ele. Ele foi pra casa da minha tia em Guarujá, ele e mais outras pessoas, foram o meu primo Paulinho, a minha prima Camininha, e quem mais? Aí eu não sei, foi uma galera pra Guarujá descansar um pouco. Por causa disso eu estou aqui no comando, mas temos a presença da Thaís! Fala, galera, tô aqui mais uma vez com vocês para dar uma força. Espero que vocês gostem da minha presença. Ah, eles gostam sim. Se você gosta da presença da Thaís, liga pra gente, ó. Manda um abraço, ó, Thaís. Ó, quero desejar. Não sei. Ah, um sábado legal. É um bom programa, essas coisas. Exatamente, ó, os telefones a gente não vai falar agora, daqui a pouco a gente fala. Em falar em sábado, hoje à noite tem umas programações, tá tendo umas programações bem bacanas, tanto pra galera jovem, pra galera menos jovem. Ah, é. Menos jovem é estranho, né? Menos jovem. Pra todo mundo, pra pronto. Todo mundo, é, pra todas as idades, exatamente. Não importa. Isso, daqui a pouco não... a gente vai falar é isso aí. Um pouco mais sobre isso. E você já sabe, né? Não troque. Não mude de estação, porque a Estação da Hora é a Estação CBP. Hey! Transformou Jesus. estamos aqui na programação do Estação CBP e chegaram mais duas pessoas. Um aqui que veio semana passada e gostou. Retrasada. É porque eu fiquei tão emocionada, né? E ele vai falar aqui boa tarde, daqui a pouco a outra pessoa vai falar também. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Ah, olha! Falou bonito, pastor. O pastor Jorge Henrique, ele que veio aqui no aniversário, né? O aniversário do programa de Estação CBP, de um ano. Ele gostou e tá vindo de novo. Ah, brincadeira, pastor, é que a gente falou que a gente tava precisando de uma ajuda, por isso que ele veio aqui. Mas também temos a presença do Guilherme. Guilherme, chega mais. Boa tarde a todos também. É isso aí, ó. Agora a equipe tá cheia, hein? A gente vai pro nosso primeiro oferecimento? É isso? Diz aí, Samuca, qual é o primeiro oferecimento? Bom, e o primeiro oferecimento, quem faz é a Gezira, ela que tá sempre sintonizada aqui no Estúdio Betel, no programa Estação CBP. Ela oferece a música Faz Chover, do Ministério Pacientar, né? Ministério Pacientar, Toque no Altar. E ela oferece para todos os ouvintes, todos da rádio, para Jesus, para a missionária Alice. Vamos ouvir então? Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as portas dos céus e faz chover. Faz chover. Abra as portas dos céus e faz chover. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. aí, no começo do programa aqui de hoje, desse sábado. Que dia é hoje? Dia 8? Caramba, dia 8. Dia 9, eu tô meio perdido. Foi mal. A gente falou que hoje está sendo um dia para lá de especial. Essa semana está sendo uma semana muito especial, além do feriado, né? Além do feriado, está sendo uma semana muito bacana, porque a Igreja CBP, com a Igreja Betel, está fazendo uma programação, uns evangelismos, né? Os impactos lá na Biquinha. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso agora. Samuca, tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? Bom, esse está sendo um evento promovido pela Igreja Batista Betel, na verdade, pelo grupo de teatro Gesar. E parece que nós temos uma pessoa especial na linha, né, Thaís? Isso, temos sim. Vamos lá, vamos ver quem é essa pessoa. Alô? Oi. Oi, quem tá falando? A Juliana. Juliana, aê. Juliana. Aê, Ju. E aí, pessoal, vamos às perguntas aí agora pra Juliana. Quem quer começar? Pra quem não sabe, a Juliana, ela é da Igreja Betel e ela é líder do Ministério de Teatro. Isso aí. Juliana, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tá certo. Então, Juliana, os evangelistas começaram na quarta-feira? Não, começou na quinta-feira. Na quinta-feira. Isso. Beleza. E deixa eu perguntar pra ti. A Igreja Betel, ela já tá um pouco acostumada na questão de fazer evangelismos na rua, no caso? Isso, tá começando... Estava um tempo trabalhando, a gente passou um tempo parado para ensaiar algumas peças novas. O ano passado a gente fez mais trabalho em escola. Uhum. A gente ia na escola, ia também em asilo, mas assim, na rua mesmo a gente voltou agora esse ano. Mas a gente ficou um tempo parado para poder reformular as peças. Muita gente não podia ir para o ensaio porque estava estudando, aí agora a gente juntou um grupo legal e voltou à ativa. Uhum. E Juliana, você acha que a equipe, né, a equipe mesmo do Ministério de Teatro aí da Betel, ela só tem a tendência mesmo, é só a crescer mesmo, com a disposição mesmo de estar ali na praia. A gente sabe, né, como é difícil, às vezes a gente está fazendo esse evangelismo, fazer peça, fazer dança, e as pessoas olham com um olhar meio assim, algumas pessoas até olham, né, viram o rosto e tal. Como é que você acha que o Ministério mesmo de Teatro aí da Igreja Betel tá vendo isso? Assim, o que foi bem legal é porque a gente tem toda uma equipe por trás, né? Não fica só o grupo de teatro trabalhando em si, só o grupo e a gente sozinho, não. A gente tem toda uma equipe por trás. Então, enquanto a gente está fazendo teatro, até quando as pessoas tiram sarro, alguma coisa assim, ou passa e mexe com o pessoal, né? Fazendo brincadeiras. A gente tem toda uma equipe por trás que vai lá, conversa com essas pessoas, né? Tiram elas ali de perto, até para não prejudicar o andamento do teatro ou da dança, da coreografia. Então, com essas pessoas por trás, fica muito mais fácil, né? Não é a gente sozinho, só o grupo em si. Tem mais ou menos 18 pessoas, mas aí a gente já tem uma equipe de mais de 15 que fica só para dar esse suporte para a gente, né? Muito legal. Então, Ju, aqui é a Thaís. Eu queria saber quanto tempo, assim, tem o Gesar, começou como, assim, como é a história, assim, de vocês? Ó, o grupo começou, a princípio, com mais ou menos umas 10 pessoas, né, isso já tem uns 6 anos, tem bastante tempo. E não era eu a líder do grupo, né, eu trabalhava no grupo, só era uma outra pessoa, era a Cláudia, e a gente começou a pegar aula até com um rapaz, que era professor de teatro, aí a gente foi tomando gosto, foi crescendo, aí a gente começou a trabalhar mesmo na rua, aí na rua, na escola, e aí a gente deu uma parada agora, a gente ficou um ano parado mais ou menos, porque não tinha como a gente ensaiar com o pessoal, muita gente começou a fazer faculdade, começou a trabalhar e ficou complicado. Mas aí agora a gente voltou e muita gente da antiga voltou também, essa experiência que o pessoal da antiga tinha está passando para os mais novos. Até tem bastante novo convertido no grupo e é muito legal, assim, muito legal mesmo, Deus tem abençoado bastante. Juliana? Oi. Você é da Igreja Betel. Isso. E está tendo nesse evangelismo a colaboração do pessoal da CBP. Como é essa experiência de trabalhar junto com o pessoal de outra igreja? É muito legal, porque a gente até acaba com essa história de placa de igreja, né? Muita gente procura ir fazer um evangelismo e fala, não, vai para a igreja tal, a gente é da igreja tal. A primeira coisa que a gente fala é, vai para Jesus. Tipo, igreja não adianta, adianta é Jesus. Então a gente vai lá, trabalha com pessoas de outras denominações também. A gente teve a ajuda do Triunity, que é do Brasil para Cristo. A gente trabalhou junto também. E é muito legal, porque junta tudo e fica uma família só. Porque todo mundo tem a mesma visão, uma visão de reino, de realmente saquear o inferno e povoar o céu. Então, quando todo mundo trabalha com uma mesma visão, é muito mais fácil, é muito legal mesmo. A gente junta a experiência deles, né, do pessoal da CBT, com a nossa, e o outro pessoal lá da Brasil para Cristo, e junta tudo, fica uma coisa só, que é proclamar o nome de Jesus, né, para quem ainda não conhece. Realmente saquear o inferno e povoar o céu. Essa frase é bem conhecida. Bom, Gil, aqui é o Samuel. Assim, eu queria saber de você, como que surgiu essa ideia de aproveitar o feriadão e, ao invés de, sei lá, o pessoal fazer aquelas programações de igreja de fechadas entre si mesmos, sair para a praça, falar do reino de Deus? De onde que surgiu essa ideia? Assim, já foi algo planejado? Vocês pensaram há pouco tempo? Como que surgiu essa ideia? Ó, para falar a verdade, a ideia foi assim: eu estava em casa, arrumando a casa, e Deus falou: Juliana, é o seguinte, eu quero uma programação do dia 7 até o dia 9, você vai falar com o pessoal da CBT, você vai procurar um grupo de coreografia que eu vou te falar quem é, porque eu não conhecia o Triunity, conheci eles na internet, foi tudo assim, mão de Deus mesmo, porque a igreja em si, a igreja da Betel, fez aniversário agora, 37 anos agora de existência, né? Agora dia 7. E a intenção era os cultos realmente serem, tipo uma série de conferências, né? Do dia 6 até o domingo, programação todas as noites. Só que aí eu pensei, poxa, a igreja está fazendo aniversário, vai ficar ali dentro? Não, a igreja está fazendo aniversário, então vamos para fora, para realmente mostrar, olha, a gente trabalha, está aqui, falar realmente de Jesus para quem não conhece, não ficar lá dentro de quatro paredes, né? Foi realmente Deus que colocou no meu coração. Conversei com o pessoal, planejei as peças, a gente começou a ensaiar. Ensaiamos muito para dar tempo, né? De fazer a programação. O que foi mais legal é porque chegou agora, há uma semana atrás, estava muito frio mesmo, mas a gente sempre, não, Deus falou que era para fazer, então a gente tem certeza que é para a gente fazer. E hoje é só todo mundo olhar para o céu e ver como é que está o tempo, né? Realmente, resposta de Deus mesmo, foi do coração de Deus, certeza absoluta. É verdade, Ju. Bom, a gente está acabando aqui já, mas antes eu queria saber como é que está sendo para você. Está dando muito trabalho, está sendo muito cansativo, mas está sendo gratificante, enfim, como está sendo essa experiência em particular aí para ti, para o pessoal da Betel também? O que tem sido legal em relação ao pessoal é porque o pessoal estava meio um pouco parado, assim, ai, não tem nada para fazer, ai, não tem, sabe, não tinha nenhuma motivação pro pessoal. E aí quando eu cheguei pro grupo e conversei com eles, falei, gente, olha, tem um projeto assim, no dia tal, vamos ensaiar. E o pessoal começou a falar, ah, legal. E aí quanto mais o pessoal foi ensaiando, eles tiveram mais sede de estar conhecendo mesmo Deus para poder falar de Deus. Porque como é que vai falar de um Deus que não conhece, né? O que foi mais legal para mim mesmo foi ver muita gente que estava super desanimado na igreja. Ver esse pessoal pegando a Bíblia e lendo mesmo, vendo o pessoal estudar a palavra de Deus, vendo realmente o pessoal orando junto. Pessoas que, não que estivessem brigadas com outros, mas não tinha um relacionamento legal, porque às vezes até por falta de tempo mesmo. E pessoas que não eram amigas, hoje são super amigas por causa dos ensaios, das orações, dos estudos. Ter visto o pessoal mais junto, assim, foi muito legal. E em relação a mim, a minha vida é essa. Então, eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. Então, eu me sinto super realizada. Eu prefiro mil vezes ficar ali, porque cansa, realmente cansa ensaiar. Cansa, você tá prestando atenção naquilo que tá errado e tem que corrigir, é alguém que chegou atrasado, é alguém que esqueceu a roupa, é o CD que pulou, é o som que não tá funcionando, mas o respaldo que você tem de Deus, assim, o suporte que Deus te dá é muito bom. Então é um cansaço que quando você chega à noite, você deita, você tá tão cansado, mas é tão gostoso esse cansaço, no outro dia tu levanta pronto para fazer tudo de novo. É diferente daquele cansaço de serviço, né, que você trabalha, aí no outro dia, ainda tô cansado. Não, trabalhar para Deus realmente é inexplicável, é muito bom mesmo, para mim tem sido muito bom. Beleza, Ju, então é isso aí, a gente agradece a sua participação, mas você não pode se despedir sem antes deixar uma mensagem pro pessoal aí de casa, convidando quem não for já ter programação na sua igreja para ir lá na praça, levar alguém que não conhece a Jesus, isso é muito importante. Então, se você quiser deixar um recado pro pessoal de casa, esse é o teu espaço. Com certeza. Olha só, a gente vai estar lá na Praça 22 de Janeiro, ali no calçadão da Biquinha, a partir das 10 horas da noite, e vai começar mais ou menos umas 10h15. Então é legal levar o pessoal para poder se enturmar com quem está lá também. Procurem levar pessoas que não são, ainda não professaram a sua fé, em relação a Cristo, né? Pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Levar essas pessoas lá para ouvirem a palavra de Deus de um jeito diferente. Através de teatro, através de dança. Vai estar o pessoal lá do GESAR, que é a Geração Eleita Sacerdócio Real, o grupo de teatro da Betel. E vai estar também o Sal e Luz, que é o grupo de teatro e coreografia da CBP. Aparece lá que vai ser bem legal, vocês vão ser bem recebidos. A gente vai ficar lá mais ou menos até uma meia-noite e meia, uma hora da manhã. Pode aparecer lá que vai ser bem legal, você vai ser bastante abençoado. É isso aí, Ju, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado aí por ter nos aguentado, tal, estar aqui conosco, tá bom? É isso aí, valeu, Ju. Falou, brigadão. Tchau. Deus abençoe. São exatamente três horas e 32 minutos. Ainda temos um programinha, ainda temos meia hora ainda de programação aqui no Estação CBP. Quem ligou para cá foi o pastor Reinaldo, e ele ofereceu a música Jesus Maravilhoso, do Ministério Unção de Deus, para Zuleika, Jean, Lucas e, claro, para Dirley. Se você quiser fazer como ele, ligue para cá também, 3469-3723 ou 3467-8844. teu coração e voar na dimensão das águias e descobrir mais de ti e descobrir mais de ti e descobrir mais de ti. Confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E agora a gente vai bater um papo com a Thaís Silva, que também faz parte do Ministério de Teatro, como o Samuel. Não é isso, Thaís? Isso aí. Estamos juntos nessa. Exato. Samuca, faz algumas perguntinhas pra ela? É, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Aqui, né? Por favor, gente. Sou uma pessoa tímida. Só explicando pro pessoal de casa, não, eu. Por que que a gente resolveu falar disso hoje? Não tinha algo melhor pra falar, sei lá. Não. Porque aproveitando o gancho que a Juliana da Betel ligou pra gente, nós estamos falando sobre evangelismo lá na Biquinha, então... Nada mais propício, né? Vamos falar sobre teatro e evangelismo. Exatamente. E outra, os integrantes aqui da equipe de estação hoje, três fazem parte, né, do teatro e da dança. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Thaís, há quanto tempo está no Ministério de Teatro, especificamente? Eu estou no Ministério há 8 anos. 8 anos, o nome do Ministério? Sal e Luz. Então, nesses 8 anos, assim, rapidamente, o que você poderia falar, assim, o avanço do... A gente sabe que muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram, mas, assim, eu acho que o intuito, o objetivo mesmo do Ministério continua o mesmo, não é? Com certeza. Nesses 8 anos, eu já vi muita gente entrando, muita gente saindo, mas o que eu gosto de frisar e que é sempre muito importante é que no que importa não é a quantidade, né, e sim a qualidade. Então foi um tempo onde a gente cresceu muito, já aconteceu tanta coisa, tantos impactos, tantos momentos em que tinham 30 pessoas no grupo, ou então só 5, como já aconteceu. Então é algo assim que é muito bom ver o cuidado de Deus assim, com o ministério, ter certeza mesmo que esse ministério nasceu no coração de Deus. É isso aí. Thaís, forçar sua memória. Eu sei que você é uma pessoa que tem ótima memória e tal. Tu lembra de algum impacto em especial, assim? É uma pergunta um pouco difícil. Mas não que tenha sido uma peça na CBP, no templo mesmo, uma peça em algum lugar que foi marcante pelo fato de pessoas estarem se convertendo ou alguma coisa de... diferente, alguma coisa que foi realmente marcante durante esses 8 anos de ministério? Olha, já aconteceu muita coisa mesmo, né? Mas algo que eu sempre gosto de lembrar foi quando a gente foi para Iguape. Foi um momento muito, muito, muito marcante, não só para o grupo de teatro, de dança, mas eu acho que para a igreja em si, porque foi um momento que todo mundo se uniu num só propósito de estar ali evangelizando e falando do amor de Deus. De todas as formas, a gente com teatro, o pessoal com a dança, as meninas falando em libras, com surdos, mudos. Então foi muito marcante quando a gente foi para Iguape mesmo passar aqueles dias lá. E todo dia era evangelismo à noite, à tarde com as crianças. Foi muito cansativo, foi uma pauleira só. A gente acordava cedo e fazia um monte de coisa, mas foi muito gratificante. A gente voltava feliz, voltava cantando, todo mundo junto, animado, no meio da rua. Foi algo que, nossa, muita, muita coisa assim, aconteceu, assim, muitas experiências. E apesar de todo o cansaço, de todos os problemas até que tiveram também, foi inesquecível, assim. Não só pra mim, eu tenho certeza. Isso aí. Samuca, quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, olha que eu faço pra ti também. Ah, é? Eu? Por quê? Não tenho nada com isso, não. Do teatro. Eu não imagino. Bom, a Thaís está quase o dobro do tempo que eu tô no teatro. Tá uns 4 anos e meio, ela tá 8, mas tudo bem. Né? Mas e aí, Thaís, como é que tá a experiência aí nesse seu tempo de tá à frente do teatro, tá? Como é que tá sendo? Você chega pro pessoal assim e de repente ter que pedir pro pessoal fazer as coisas que antes você fazia e tal. Enfim, compartilha um pouquinho dessa experiência aí. É fácil. Você fala assim, parece que eu não faço mais, né? Que eu só peço pra fazerem. Tá sendo muito bom assim, porque graças a Deus, Deus não me pegou desprevenida, né? Graças a Deus ele já vai te avisando e te preparando pra isso. Tá sendo muito legal, assim, até porque eu não tô sozinha, né? Tô com o Samuel. Então é algo, assim, bem legal compartilhar com ele, assim, todos os nossos sonhos e planos, assim, pro ministério e tal. A gente fica vendo as pessoas crescendo e tá sendo legal o respeito que eles estão tendo por mim, porque, tipo, dá mó medo de, sei lá, de não ser respeitada, de não conseguirem viver como líder ou coisa assim. Mas tá sendo muito legal, o pessoal tá aceitando, o pessoal tá, sabe, aberto e participativos. Tá sendo uma experiência, assim, muito boa. Dá um medo, assim, às vezes, de falhar ou qualquer coisa assim, mas tá sendo muito bom. É verdade. Ai, caramba, esqueci a palavra que eu ia falar, olha só que maravilha. Mas, caso da Thaís, é legal trabalhar com ela porque a gente tem a mesma visão. Pelo fato da gente estar junto há bastante gente, ter bastante tempo já, assim, às vezes a Thaís chega por uma coisa comigo, fala alguma coisa, caramba, Thaís, eu também queria assim, ó. Ou então eu vou falar com ela, poxa, também, né, é uma peça que a gente está pretendendo fazer no fim do ano, é o que eu já tinha há muito tempo, e a Thaís completou, assim, a gente, porque nós temos a mesma visão, a gente caminha no mesmo propósito, ou ao menos procura ter, né, e enfim. E olha, gente, não é uma experiência muito fácil, não, falando contra, né, para esse evangelismo mesmo, nós recebemos algumas críticas, e como o pastor Henrique está aqui costuma dizer, várias delas foram fogo amigo, sabe? Pessoas de dentro mesmo da igreja que, ah não, não vai, não sei, sabe? Criticando mesmo. Também falou aqui, cansa tudo, mas olha, não tem coisa melhor. Pode vir crítica, pode vir o que vier, meu. Quando você, depois que você vai lá e faz, você se sente tão bem assim. Então, pode vir fogo amigo, pode vir o que vier. Continuamos firme. É isso aí. Eu vou fazer só a última pergunta. É pra Thaís. Apesar que o Samuca também poderia responder, mas já como o Samuca já tá antigo aqui, já, né? Eu vou perguntar só pra Thaís. Thaís, assim, a gente vê pela dança, a Thaís também faz parte do Ministério de Dança, e a gente vê algumas preocupações, assim, que o Ministério de Dança tem, por mais que seja voltado à questão de arte e tal. Com músicas, o que vai colocar, né, que música a gente vai dançar realmente, né? A gente sabe que tem muitas peças que eu não sei o nome, é que, por exemplo, tipo, é só instrumental. Pantomima. Isso, e eu não sei. É pantomima, né? Então os atores, eles não falam, é isso, né? Então, qual seria a principal preocupação de vocês como ministério em de fazer, né, agora, por exemplo, impactos, em mostrar uma peça que seja realmente impactante, que mostre realmente a realidade, né? E na questão de falar para os jovens, ó, abre os teus olhos, você vai encontrar isso, isso, isso e isso no mundo, mas isso tá certo, isso tá errado. E essa preocupação de levar a coisa certa, mas a levar a coisa também mais com uma cautela, mas levar com seriedade, né? Qual seria a preocupação principal de vocês nas peças? A nossa maior preocupação, assim, o nosso grupo, o nosso maior objetivo sempre é evangelismo. A gente faz coisa dentro da igreja e tal, mas pelo menos a minha visão e do Samuel é mais pra fora mesmo, assim, para as pessoas do mundo. Então a nossa preocupação é que elas entendam aquilo que ela tá vendo, né? Que ela olhe, que ela se identifique com aquilo e que ela veja que realmente Jesus é o único caminho, o melhor caminho, e etc. Por isso até que a gente opinou pelas pantomimas na rua. Porque na rua você fica é muito precário, assim, questão de som, de N coisas. Então com as pantomimas você não fala. É interpretação pura, é só o seu rosto, os seus gestos. Então é algo mais fácil das pessoas olharem e entenderem do que eu ficar lá com peças faladas, gritando no meio da rua, que sempre vai ter um que não vai ouvir, né? E fora que a garganta, né, ia cansar até umas horas. Não, mas então o maior objetivo mesmo é que elas entendam. Por isso que a gente sempre procura estar com temas atuais, temas, sabe, do cotidiano mesmo, de cada jovem, de cada adolescente, de cada adulto que está passando por ali, para que e peças diversificadas, de que não fale só de uma única coisa. Em todas, com certeza, vai falar, meu, Jesus é o único caminho, mas de formas diferentes, para todo mundo poder, para todo mundo, várias faixas etárias. Tá certo. A Thaís vai continuar aqui, mas o nosso bate-papo com ela fica por aqui. Voltamos com o nosso programa e hoje um programa pra lá de bate-papo. Já tivemos um bate-papo com a Juliana, da Igreja Betel. Tivemos um bate-papo com a Thaís. E agora vamos bater um papo bem rapidinho com o pastor Jorge Henrique, que está aqui hoje nos ajudando a respeito sobre o pré-encontro que vai acontecer amanhã. Amanhã. Que horas? Às 9 horas. Isso aí, bem. A galera que ouve o programa Estação CBP já sabe, né, que a CBP ela faz esses encontros mesmo, mas para quem não sabe, quem tá ligou agora o rádio, basicamente assim rapidinho, pastor, como é que é o que é o encontro para quem não sabe? O encontro é um retiro espiritual, como é que começa na sexta-feira à noite, vai e termina no culto de domingo à noite na igreja. E visa dar um intensivão para o novo convertido, ou até para o antigo convertido também, fazendo com que ele reflita na sua vida cristã e leve mais a sério o seu compromisso com Deus. E a pessoa sai de lá, geralmente, se ela realmente abriu o coração para Deus, é impactada, desejosa de interceder pelos seus, de ganhar os seus amigos, de falar de Cristo àqueles que não conhecem. E ela sai assim bastante interessada em ser participante ativa das coisas de Deus. E ela tem uma visão sobre o perdão de Deus, sobre... ela precisa entender, ela acaba entendendo ali que ela precisa aprender a perdoar as pessoas que a feriram. E ela sai assim... Então, desejosa de ser um cristão ativo, frutífero e maduro. Tá certo. Como pastor, é o sétimo encontro que o sétimo CBP encontro faz. Ah, e faltou uma perguntinha básica. Onde vai ser o pré-encontro? Ah, é. Ah, o pré-encontro vai ser lá na CBP, lá no nosso templo em construção. E quem pode participar? Ah, vão participar aqueles que se inscreveram. Nós estamos com 25 homens inscritos. E 31 mulheres. Jesus amado. É um pouco além daquilo que a gente esperava levar. Nós sempre desejamos levar mais ou menos 20 pessoas de cada grupo, mas houve assim um interesse maior e a gente não podia negar, né, a inscrição a essas pessoas. Tá certo. E ministrando nesse encontro que vai acontecer em dia 15, né? De 15 a 17. Semana que vem, né? Ah, e o Reinaldo pediu para avisar também que todo mundo que vai ministrar amanhã no pré-encontro tem que estar lá mais cedo. Não é para chegar às 9, para chegar às 8h30, se não estou enganado, é isso, né? Então, 8h30, todo o pessoal que vai ministrar. Estamos acabando o nosso programa, o Estação CBP, mas temos um encontro marcado semana que vem, se Deus quiser. Ó, a gente vai terminar o nosso programa com o tão famoso alô da galera. Guilherme. Meu alô vai ficar pro pessoal da minha célula e pros adolescentes 2 que tem reunião terça-feira às 4 horas na casa da Silvana. Pessoal de 15 a 17 anos. Thaís. Bom, meu alô da galera hoje vai pra Priscila, que tá fazendo aniversário, e pras meninas da minha célula e principalmente pra minha discipuladora Cici. O meu alô vai pra turma do Cristo Real. Foi um grupo jovem que pioneiro aqui no litoral paulista, que se reuniu na última quinta-feira para um reencontro após 33 anos. Então, um abraço especial para o João Batista, Zilda, Wilson Bigode, Ivani, Daniel, Nelson, etc. Marcos Domingues. O meu alô vai para minha avó, Arisa, que ela está ouvindo o programa. Fiquei chateado porque ela disse que ia ligar e não ligou, mas tudo bem. Vó, dado o meu alô. Samuca. Bom, hoje tem muita gente para mandar alô, mas eu vou mandar especialmente para Cici também, como a Thaís mandou, né? E pessoal do encontro eu mando depois. É isso aí, então, até semana que vem. Tchau.